O Ministério Público de Minas Gerais obteve condenação parcial de um ex-prefeito de Itabira e de uma empresa de locação de veículos e mão de obra para manutenção das vias urbanas e rurais do município. O ex-prefeito e a empresa foram condenados a pagar multa de mais de R$1.400.000 e foram proibidos de contratar com o poder público por 5 anos. O Ministério Público recorreu da sentença buscando também a suspensão dos direitos políticos dos envolvidos por 8 anos e o ressarcimento ao erário de R$2.800.000, valor pago pelo município à empresa. A licitação estava suspensa por liminar quando o município contratou a empresa alegando estado de emergência, no momento em que sequer havia chuvas. A sentença foi proferida pela 2ª Vara Civil da Comarca, em ação de improbidade proposta em 2005 pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Itabira. Embora reconhecendo o acerto e a clareza nos autos de condenação, a Promotoria de Justiça entende que as sanções deveriam ter sido aplicadas com maior rigor, devido à gravidade dos fatos e ao valor pago à empresa. O Ministério Público aguarda o conhecimento do recurso e seu provimento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.